Never, never die. São Paulo centro, entre prédios e cortiços, ruas, avenidas, o sistema inimigo, rivalidade, luz e ponto, decora as vielas, prepara as flores, o caixão, acenda as velas, mãos pro alto, em nome do crime é um assalto, os heróis reagem, toma seis e é dissolvado no mato, outro que caiu na vala, sem chance de despedida, se arrependeu, mas bandido, honra a camisa, canta as avenidas, montado nas nervosas, atrás das matas loucas, dos bulova, as cotas, batisca as notas, pra bancar as cocotas, tira a mãe do sofrimento, desse morde a sobra, veneno vem com mel, dos bandidos de Brasília, migalha do sistema, bolsa família, vai voar nas naves, sexto vai pro fluxo, e algum boy mosca arranca o Rolex do pulso. São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne, a torre de papel. Acharam, eu estava derrotado, quem achou estava errado. São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne, a torre de papel. Acharam, eu estava derrotado, quem achou estava errado. No crime, tem que honrar a camisa, ter atitude de coringa pra encarar os polícia, tá preparado pra guerra na subida dos caveiros e pôr no peito da gangue mais uma estrela, fazer mais uma esposa chorar no velório, mais uma mãe em depressão, mais um filho órfão, sobe a patente, comanda o quarteirão, onde os cana não entra é território de ladrão, o sonho agora é Land Rover, cata aeroporto, então separa o sucesso pra ninguém acabar morto, os cria de pareja, Marcola e Piramar, viram rei da montanha, nos passos de Escobar, rumo a par, segue a cartilha do crime, e vira lenda, da baixa no time, morre um bandido, nasce 10, ciclo vicioso, agora tô pagando pra ter grana no bolso. São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne, é a torre de papel. Acharam, eu estava derrotado, quem achou estava errado. Filme triste na torre de Babel, a princesa faz chupeta em troca de papel, político de jato e o povo de chapéu, só cria de Caim bolando o fim de Abel, veneno no céu, água contaminada, pilantra roubando tudo, deixando o pobre sem nada, luto sem cortejo, vítima esquartejada, a moda lança hit, FC lança granada, vida real, rap sem stand-up, Judas perde o pescoço no resumo do zap, Nike, fuzil, camiseta de time, selva de concreto, cidade do crime, no corre da biqueira, tiroteio na esquina, transporte no aeroporto, mula na cocaína, o herói não tem caráter, estilo Macunaíma, quem cria a doença pra lucrar com a vacina, carnificina, diabo faz oficina, mas o coronel que veste a farda assassina, cadeia não recupera, TV nada ensina, quem diz proteger com milícia faz propina, deu azar mesmo andando de Zara, quem perde o braço pra não perder sua vivara, preconceito e racismo, quantos tapa na cara, feridas de uma vida que nem mesmo tempo sara. São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne, a torre de papel. Acharam, eu estava derrotado, quem achou estava errado. São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne, a torre de papel. Acharam, eu estava derrotado, quem achou estava errado. Eu escrevi sobre a dor, vendo a lágrima cair. Quem não viveu o amor, não viu o peito sorrir. Na Torre de Babel, terra de arranha-céu, sente o perfume do fel. Mundo cruel, na Torre de Babel, terra de arranha-céu, sente o perfume do fel.